Carretinha quebra tudo. Especial terceiro festival de praia de São José do Povo, Mato Grosso. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Carretinha quebra tudo. E essa é... Você está ouvindo Carretinha Quebra Tudo. Especial para você curtir e relembrar o melhor do som automotivo do Brasil. Para você que tá por aí, não esquece não, DJ Gilberto é o bicho. Fala o nome de novo aí, Gil. Fala o nome de novo aí, Gil. DJ Gilberto é o bicho. Viaje então. Viaje então! O tempo é bom! O tempo é bom!